Eu só vou fazer uma piadinha aí, eu acho que os caras do original assim, do WWE não vai gostar, só que ainda bem que sua mãe, né? Não sou pai. Salve galera do podcast de Wrestling, começando mais um podcast aqui. Eu sou o Bernardo e vamos fazer uma prévia do pay-per-view TLC aí, Tables, Ladders and Chairs. Já vou apresentando aqui, vou apresentar o Lucas Matheus. Fala aí, Lucas. É, galera, estamos aí para fazer a prévia do TLC, que promete ser um bom pay-per-view. Passa a bola pro Lucas Tomás. E aí, galera, podcast de Wrestling, estamos aqui no aquecimento pro TLC, e segundo o Bernardo, pode superar o melhor pay-per-view do ano. Eu acho que, sinceramente, não supera, por causa de algumas lutas aqui, já fala das primeiras lutas. Kingston contra Orton, singles match. Cara, eu acredito que o Randy Orton leva pra fazer a revanche dele, sabe? Pra ele não sair por baixo logo aí com o Kofi Kingston, que é o cara novo, um cara que ainda não tem a moral, tudo. Fala aí, Lucas Matheus. Eu acho que o Kofi ganha e termina com essa field aí que eu não tô gostando. Eu quero que a Legacy separa logo, entendeu? Aí, na minha opinião, eu acho que o Kofi ganha. É, eu acho que ia ser demais se o Kingston ganhasse. Ia ser muito foda pra ele. Mas aí o Orton tem que ganhar pra mostrar a superioridade a um cara novo ainda, no main event. E o pior, cara, eu queria ver essa aí numa Leaders Match ou numa Tables Match. Porque, cara, Kofi Kingston, ele é muito bom. Ele é bastante talentoso em luta desse Aham. Uhum. O bom do Kingston, cara, é que ele sabe variar bem os golpes dele. É independente do momento, né? Ele faz bastante variações. Tá, e aqui, vamos pra outra luta. Intercontinental Match. John Morrison contra Drew McIntyre. É, pra mim, o Drew McIntyre leva essa. Eu acho que o John Morrison perdeu o Intercontinental título, mas não vai ser ruim pra ele. Vai ser bom, porque ele vai subir o nível. Eu acho que o próximo nível do John Morrison é o World Heavyweight Champion. Ou algum do tipo. Algum de tag, sei lá. Eu acho que essa passagem pro Intercontinental Champion ajudou o John Morrison. E o Drew McIntyre leva aí também, que é um cara que tá precisando de um push. O cara que, porra, já tá batalhando aí, tá fazendo umas promo boas. E pra mim, cara, vai ser uma luta interessante, porque apesar de não ser nenhuma Tables, Leaders ou Chairs Match, tem dois wrestlers que compõem uma luta bacana e eu tô gostando dessa field aí. Mas podia durar mais, mas eu acho que o Morrison perde o Intercontinental Champion para o Bill Nick. Lucas Matheus. Então, eu acho que o Drew McIntyre leva. E pra crescer a field, eu acho que essa field continua por mais um tempo. São dois bons wrestlers, tem tudo pra fazer um bom combate. Tá, aí é que eu acho, cara, que o Morrison leva, porque não chegou a hora do Drew McIntyre ainda. Eu acho pelo contrário, cara, acho que já tá na hora do Drew McIntyre sim, porque já passou da hora do John Morrison. Sim, já tá no nível maior do que o que está agora. Cara, eu não ligo assim pra um cara bom ficar com o Intercontinental Match. Porque aí você tem Rick the Dragon Steamboat, tem Mr. Perfect. Pois é, mas atualmente quem tá tendo? Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Rey Mysterio, já nem mais. Quem mais? Deixa eu ver. No máximo, Shimo, Yoshi Tatsu, sei lá. Foda. Não, cara, mas eu acho que ainda tá em boas mãos o título. Agora passa aqui pra Women's Championship Match, Michelle McCool contra Mick James. Pra mim, a Mick James leva, porque, como todos já sabem, ela assinou um contrato aí pra seguir carreira de cantora, e ela tá meio insatisfeita na SmackDown. Desde que ela saiu da Raw, ela se sentiu satisfeita, e a WWE tá insatisfeita com ela, vamos dizer. E o contrato dela tá acabando. Acho que a WWE vai dar um title pra ela ficar, sabe? Pra ela ver que ela tá ali, valorizada e tudo mais. E também, eu não gosto de mexer no Maku, não, cara. Lutando mesmo, sabe? Não curto ela, não. Acho que a Mick James merece, não mais do que a Gayle Ging, mas se não é a Gayle Ging, acho que a Mick James é uma boa mão aí pro Women's Champion. Lucas Matheus. Eu acho que quem ganha esse título aí é a Mick James também, mas quem deve estar disputando ele aí é a Gayle King. A Mick ganha porque luta melhor, né? Tá merecendo. Tá, aqui agora eu só tenho que fazer um comentário. Bernardo, você não gosta da Michael só porque ela dorme com o Taker, cara? Não, cara, eu sei que ela namora o Taker, mas a Michelle Macu, cara, você vê, ela é desajeitada pra lutar. Ela é autona, sabe, magrelona, assim, de corpo de modelo. Ah, cara, ela é boa lutadora, sim. Ah, comparada a... Ela é boa lutadora. Pois é, velho, eu ainda prefiro a Maria do que ela. Falando sério com você. Então tá. Eu acho que a Mickie James leva. Eu acho que a Spike tá mudando muito de mão. Passou na Melina, Michelle Magu e agora vai pro Mickie James. Não caiu na mão certa ainda, até porque ele tem uma pessoa certa pra pegar. A pessoa certa é Gyogin. Aí, agora aqui a próxima luta. John Cena contra Sheamus, tables match. Bem, eu acho que não é a hora do Sheamus ainda. Pra mim o John Cena leva, e essa field, cara, ela não pode acabar no Royal Rumble ou no WrestleMania não, ela tem que acabar aí. Porque você imagina John Cena versus Sheamus no WrestleMania. Porra, eu não ia agradar nem um pouco, cara. O Sheamus vem aí, é um bom lutador, um cara que tem uma técnica boa, mas eu queria ver ele no Intercontinental Champion ou em algum outro. Acho que o WWE Champion. Até porque, cara, o cara chegou na Raw agora. Tem muita gente que tá merecendo mais do que ele. Por exemplo, Jack Swagger, MVP. Os caras merecem muito mais do que o Sheamus. O Sheamus chegou agora. Então acho que o John Cena leva. Até porque seria um puta prejuízo pra WWE chegar aí. E o John Cena perdeu o title dele, o John Cena, que é o super-herói, pra um cara que é novo ainda, que nem o Sheamus. Olha, na minha opinião, eu acho que quem leva essa aí é o Cena. Tá muito cedo pro Sheamus, né? Mas eu acho que essa field continua. E Sheamus ganhou aí o Carlito, né? Pra ajudar ele agora. Pra mim, o Cena ganha. Mas tá. Ó, ganha porque o Sheamus, cara, ele foi burro de colocar ele. E pra mim essa luta, eles viram que o Cena não tinha ninguém pra contra-lutar só por um pay-per-view e colocaram o Sheamus. Mas de qualquer jeito fizeram a escolha errada, tinha que ter colocado alguém mais velho. Exemplo, The Miz, Mark Henry, alguma coisa do tipo. Mas já que não colocaram, eu acho que não vai ser uma boa luta. Porque o Sheamus, eu acho que o estilo dele não combina com o Tables Match. Apesar que do Cena também não combina, mas o cara sabe lutar. Batista contra Undertaker Chair Match. Que merda, hein, véi? Batista Chair Match. Sem comentários. O Taker aí é um ótimo lutador, mas desde hoje também não faz uma luta que me encanta. Batista é o cara de sempre, ainda não se fixou como um heel, ainda tem um público, uma parte do público ainda apoia ele. E numa Chair Match. What the fuck hell is a Chair Match? Pra quem não sabe, Chair Match é como se fosse um Extreme Rules, acaba por submission ou pin, mas só tem cadeira pra bater, que merda que vai ser. Pra mim, essa field já é antiga, se for durar outra WrestleMania, beleza, mas se não for durar, melhor ainda, e pra mim o Undertaker ainda retém esse title aí. É, na minha opinião, eu prefiro o Undertaker, né, muito mais, quem todo mundo acha, né, agora, quem ganha é o Batista, na boa, essa aí quem leva é o Batista, porque essa field é nova, começou agora, né, com o Turnhell Batista, né, que vai durar bastante tempo, eu acho que essa field aí dura até o Royal Rumble, né, porque o Undertaker não pode lutar com o Batista na WrestleMania, né. Aham, vai ficar meio enjoativo. Pois é, cara, mas sabe o que acontece? Se você for olhar o Batista, a WWE já fez de tudo pra ele ser heel. Coloca ele em combate heel, o teatro dele é ele atacando os face, sabe? Já fizeram o teatro novo dele atacando Matt Hardy, Rey Mysterio. Ele tá, porra, ele tá agredindo o Taker em tudo que é luta. Mas, mas não fizeram ele de heel ainda. Que nem aquele personagem dele, Leviathan, da época de Evolution lá. Então, tem que ver, cara, porque... Eu acho que a WWE, se bobear, põe ele contra o Undertaker no WrestleMania pra ver que o Batista é o Rio mesmo, pra o público parar de apoiar ele, porque o objetivo do Rio é ser vaiado, né? Eu acho que vai ser uma luta, eu espero que uma chairs match, não sei se já quem viu uma da ECW, que o Mickey Foley pediu uma cadeira e um monte de gente jogou pro ringue. É. A cadeira que tava sentada, eu acho que vai ser uma mistura daquilo. E o Undertaker leva, mas se ele não levar, ele ganha o Royal Rumble. Ele ganha ou o Royal Rumble ou o título no Royal Rumble. Ou o Royal Rumble eu acho meio difícil, mas no Royal Rumble, no match lá, antes da Royal Rumble match, eu acho que ele leva. Ladder Match. Christian contra Shelton Benjamin, melhor luta do pay-per-view para muitos. Para mim, inclusive. Ontem um amigo meu de um blog de Portugal chegou e falou assim pra mim: Bernardo, faz uma preview de uma luta do pay-per-view pra mim. Eu escolhi na hora Christian e Shelton Benjamin, por quê? É uma luta que vai reunir a experiência do Christian contra a juventude do Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, cara novo, tem talento indiscutível, que recebeu esse push aí, que tá passando da hora, que merece esse título, porque é um cara... Ah, é um cara... Porra, o cara luta muito. O Christian, que é experiente em Ladies Match, não precisa nem falar, e são dois bons wrestlers, e que estão se encontrando num bom momento da carreira de ambos. Vai ser a melhor luta, se a WWE colocar os caras mesmo aí, e later match, os dois vão ter bastante espaço pra mostrar seu talento. Pra mim, o Shelton Benjamin me leva pra não ficar um legado do Christian muito grande com esse W Championship, pra não, digamos, todo mundo virar freguês do Christian. Shelton Benjamin é o cara certo pra esse W Champion e daqui a um tempo evoluir mais ainda. É, o Shelton deve com certeza levar esse título aí. E deve, vamos, a gente pode esperar que vai ser uma excelente luta, né? Porque os dois vai ser de extrema habilidade. E eu acho que o Shelton ganha por causa que o título tá muito tempo na mão do Christian. E pra mim o lugar do Christian não é SW não. O lugar do Christian é mais evento de Raw ou de SmackDown. É, Shelton Benjamin, cara, de Money in the Bank, vamos dizer. Toda Money in the Bank que ele tá presente acontece alguma coisa. Christian, pra quem acompanha ele, o WrestleMania 2000 e... afim, é um baita de um lutador, principalmente quando tá com uma ladder ou tá com uma chair. Não é tão bom em tables como ela não era em chair, mas o TLC ali ele se dá bem também. Essa luta o Shelton Benjamin ganha, porque o Christian, ele perdendo, ele sai desse W e o Ed volta já pra pegar o título do Jerry Show. Aí aqui a próxima luta: Unified Tag Team Champions Match. Tables, Ladders and Chairs, Chris Jericho e Big Show contra Generation X. Cara, se a DX for pra ganhar um title, é a hora, é agora, porque é antes da WrestleMania, é uma coisa, uma Tables, Ladders and Chairs, uma coisa pra ficar pra história. E Chris Jericho e Big Show já estão um tempo com esse title aí, e a notícia que surgiu essa semana é a seguinte: Shawn Michaels vai tirar uma férias de 4 meses depois da WrestleMania, ou seja, a DX acaba no WrestleMania. Essa feud deve render até lá, e eu quero que a DX pegue agora pra acabar esse legado de Big Show e Chris Jericho. Foi um legado muito bom, os caras, porra, já valorizaram o title, chegaram na hora certa como dupla, mas pra mim já tá na hora do DX pegar um title aí, até pra consagrar aí Shawn Michaels e Triple H. Bom, na minha opinião, a DX ganha, e antes do WrestleMania, né, que provavelmente termina a DX, eles conseguem separar os títulos, né? Porque, na minha opinião, esse negócio de unificação é uma merda, cara. Porque a gente precisa ter os títulos para as tags novas, né, pra dar um push pra eles. Não cabe esse negócio de... Mas nessa luta eu acho que a DX ganha e termina com essa... A série do Big Show e Jericho. Tá, agora uma pergunta em cima que o Lucas Matheus falou. Nessa luta tem quantos cinturões lá em cima? 4. Se cada um pegar 2. Pois é, cara. É uma possibilidade isso aí. Mas eu te imagino, será que Big Show consegue subir uma escada? Ah, é aquela pergunta, né? Será que a escada aguenta? Então, cara, o pior não é nem conseguir. Será que a escada consegue? O que o Tom lá disse pode até acontecer. Eu tô pensando aqui, né? Do jeito que os bookers são. Pois é. Pode até acontecer essa coisa. Ia ser uma boa. Uhum. É verdade. Mas eu acho que o Big Show ganha. E acontece a separação do Jack. Aí agora uma pergunta antes de encerrar. Melhor luta do pay-per-view. Shelton Benjamin contra Christian. É, eu acho que tá entre Shelton Benjamin e Christian a later ou... essa Tables, Ladies and Chairs, Jax vs Jerry Show. Uma das duas. Cara, eu fico com o Chris Jericho e Big Show porque pode acontecer muitos poréns na luta. Pois é. Vai ser as duas lutas vai ser o main event. Cara, eu achei que o pay-per-view caixa tá pequeno, até porque as lutas prometem ser um pouco demoradas, né? Por causa dessa história de Tables, Ladies, né? Por exemplo, o cara que eu queria ver aí era o Rey Mysterio, só que ele tá contundido, né? Match Hard, cara, eu queria ver assim, quanto contra Match Hard, pô. Os caras que ficaram de fora, mas que podiam acrescentar bastante ao card. Aí, pra vocês aí, uma nota pro card. A nota do card, pra mim, vai ser... Tá 9, mas pode chegar a ser um pay-per-view nota 10. É só da WWE extrair bastante do que os caras podem mostrar. E eu acredito bastante que vai ser um ótimo pay-per-view, porque já tá dentro do Road to WrestleMania, né? Querendo ou não, já tá dentro do Road to WrestleMania. Aham. Bom, agora a minha nota, né? Minha nota pelo card é nota 8,5. Se ocorrer algumas modificações aí, a nota vira pra 9. Eu vou ser um pouco mais rigoroso, vou dar nota 8. Por quê? Só o fato dos times já tira um ponto. Bret Hart, se for aqui a fim de colocar John Morrison contra Drew McIntyre, podia ter colocado o Arthur nessa luta, o pro Bret Hart. E colocar a luta single, eu também não gostei. Então minha nota vai ser 8. Cara, chegar um pay-per-view nota 9 e pouquinho, mas 10 eu acho muito difícil. Por esse negócio que o Tomás falou, podia até ficar bom uma later match também da luta do Morrison, né? Porque o Morrison luta muito em later, né? Lembra da tag dele lá, né? Com a Melina, o Mercury lá. Mas é isso, cara. É um pay-per-view que vai ser bom, mas que podia ser ótimo. Pode ser o melhor pay-per-view do ano? Pode sim. Esse ano teve alguns bons pay-per-views, ó. Eu gostei do WrestleMania, do Noe Out, aí do SummerSlam. Mas pode ser sim o melhor, cara. Só aquilo que eu falei. A WWE extrair o melhor de cada wrestler. Se pode ser o melhor pay-per-view do ano, eu acho que pode. Mas tem que dar muita emoção. Enquanto o WrestleMania, né? Porque o WrestleMania é o WrestleMania. Eu acho que não supera também, não. Fica em segundo lugar. Eu acho que se acontecer alguma coisa, que nem eu tava falando, separar o título, acontecer umas lutas boas, extrair, que nem o Bernardo fala, tudo desse card aí, dos lutadores e dessas lutas, pode ser o melhor pay-per-view do ano e pode superar o SummerSlam, que na minha opinião é o melhor pay-per-view. E também, cara, pode ter a melhor luta do ano, na minha opinião. É, mas você acha que supera a luta do Shawn Michaels vs Undertaker? Cara, Shelton Benjamin e Christian, acho que supera sim. Vou ser fuzilado, mas eu ainda falo, Shelton Benjamin vs Christian pode ser melhor que HBK e Undertaker. Eu também acho, cara. A coisa que envolveu ali Shawn Michaels e Taker foi mais a ritualística. Pois a é. A luta também foi excelente. Mas essa daí é ritualística, tá quase zero. Essa daí vai ser luta mesmo. Pura. Esse pay-per-view promete, eu vou assistir com bons olhos esse pay-per-view. Eu também, eu acho que vai ser o primeiro do ano que eu vou assistir ao vivo. Ó, que consagração, hein? Aí aqui agora, encerrando aqui, considerações finais, como vai o Bernardo? Considerações finais aí, o pay-per-view muito bom, vocês vão poder conferir a review oral aí no podcast de wrestling, que agora é um site oficialmente. Comenta aí pra dar aquela moral. E vocês podem assistir o pay-per-view ao vivo aí através do WWE Rules e do Original Wrestling, que são nossos blogs mães, vamos dizer. É isso aí, galera. Até a próxima. Foi um prazer. Acessem aí e vejam a TV no domingo. E aí, encerrando aqui. Fechando aqui. Falou, galera.